Olá. As pessoas sonham com um mundo melhor, um mundo sem guerras, um mundo onde todos andam de mãos dadas. As músicas falam disso. É, nesses inícios de ano, isso também é muito comum, as pessoas imaginarem, um mundo florido, um mundo cheio de amor, um mundo, de recuperação dos recursos naturais. Enfim, todas as coisas que, na verdade, nós desejamos, elas, são necessárias. Gostaríamos muito que essas coisas acontecessem e que fosse eliminada a violência, tanta coisa errada que acontece no mundo, fosse eliminados os eventos climáticos tão catastróficos, que acontecem e que cada vez mais a gente vê aí, destruindo patrimônio, destruindo vidas, enfim. Sabemos que tem muitas ideias a respeito disso e, claro, é evidente que devem ser feitas, tomadas medidas nesse sentido, mas é claro também que o mundo político, ele acaba sequestrando essas necessidades a seu favor. Ou seja, os políticos manipulam as pessoas para que elas imaginem que eles vão solucionar as coisas. Alguns até, eu acredito, que possam ser bem intencionados, mas acontece que o mundo ele é feito de várias engrenagens de poder. Muitas relações intrincadas. Enfim, a gente sabe que, de tudo que as pessoas buscam, de tudo que elas imaginam ser a solução para o mundo, nenhuma delas passa pelas escrituras. As pessoas ignoram o que Deus diz a respeito do futuro, como o futuro realmente que está preparado por Deus é um futuro bom, é um futuro melhor, não para todos, evidentemente, mas Deus tem um futuro preparado e é Ele que vai, arrumar as coisas, é Ele que vai consertar as coisas. Bom, nós vimos que Judá, havia pervertido as suas responsabilidades. E também o culto, os líderes não estavam cumprindo seu papel, a nação passava por várias questões sociais ali bem complicadas, o culto pervertido por meio de paganismo, adoração a árvores, adoração à criação de Deus, ao invés de adorar o Criador. É algo que Israel e Judá, aqui falando dos dois reinos, Israel como um todo, né, deveria saber que não era o caminho, isso era, além de ser vazio e inútil, era algo que os deixava numa situação de disciplina de Deus, da ira de Deus. E Deus ele acaba revelando, né, ali, por meio de Isaías, que ele atua contra o mal, ele sempre vai fazer isso, ora purificando o povo, o seu povo, para que ele seja tirado dele o mal que existe, ora eliminando o mal por vários meios. Deus tem agido assim na história e agirá no futuro de uma forma drástica. Ele tem agido em épocas distintas. Sabemos que no futuro tudo se concretizará. Esse quadro que é mostrado no capítulo 1 de Isaías, quando nós entramos no versículo, no capítulo 2, nós vemos que ele vai começar um pronunciamento ali, um novo pronunciamento, que acreditamos que ele vá até o capítulo 5, pelo menos a narrativa, ela segue uma sequência. Então, entendemos que sim, é uma narrativa só. E ele registrou aquilo que Deus mostrou sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Veja que logo no primeiro versículo nós temos isso. Foi isto que Isaías, no capítulo 2, versículo 1, foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Portanto, é uma profecia. É, viu aqui significa aquilo que Deus mostrou para ele e que ele deveria registrar. É isso então que nós vamos ver, algo a respeito do futuro, um futuro bom em contraste com aquela situação lamentável que Judá se encontrava naqueles dias e, para falar bem a verdade, não mudou muito ao longo dos tempos. Seguindo então aqui o texto de Isaías 2, nós temos aqui, a partir do versículo 2, o seguinte: Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Primeiramente, nós temos aqui o lugar que será o centro do mundo. Vai ter um lugar que ocupará o centro do mundo. E nós vamos ver isso algumas vezes aqui em Isaías. Outros textos, inclusive Miqueias, traz uma profecia extremamente parecida, na verdade é a mesma profecia falada por um profeta diferente. Enfim, nós temos essa verdade fartamente, né, colocada nas escrituras, registrada, revelada ali. Temos que observar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, a questão dos últimos dias dos quais Isaías fala, que é sempre bom relembrarmos o que são esses últimos dias. Se você observar o Novo Testamento, você vai ver que os autores do Novo Testamento, eles se referem aos últimos dias como já naquele tempo, há 2.000 anos atrás. O autor de Hebreus, por exemplo, diz: nestes últimos dias, e outros autores, como Paulo, né, se referem a este tempo que começou com a primeira vinda de Jesus, começaram os últimos dias, ou seja, é o desfecho da história. Precisamos entender que, para os profetas do Antigo Testamento, as duas vindas de Jesus, elas não ficaram claras para eles. Eles não tinham um discernimento claro. É como se fosse um vale na sua visão profética. Eles enxergam os picos, né, mas não enxergam aquele vale que está no meio ali, ou seja, a era que nós vivemos, a era da igreja. Eles não tinham uma clareza em relação a isso. Os últimos dias para eles, portanto, está tudo relacionado a Jesus, a sua presença aqui na Terra. Porém, o texto aqui, com o conhecimento que nós temos do Novo Testamento, podemos ter a certeza absoluta que as coisas que ele diz não aconteceram ainda. Essas coisas não são uma realidade hoje. E aqui nós temos um outro aspecto que precisa ser observado. É o aspecto da literalidade desse texto. O texto muitas vezes é tratado de forma alegórica, de forma simbólica, por defensores de doutrinas como o amilenismo. O que é o amilenismo? É a negação de que existirá um milênio no qual Jesus reinará em Jerusalém, reinará na terra. Então, eles por negarem o milênio dessa forma literal, eles são chamados de amilenistas. Eles mesmos assumem essa denominação, amilenista. Então, entre eles estão os presbiterianos, por exemplo. Essa visão, uma visão que necessariamente você tem que tirar a literalidade do texto, aonde não há nenhum motivo aqui para achar que Jerusalém não é Jerusalém, que Judá não é Judá, que os montes de Jerusalém não são os montes de Jerusalém. Enfim, tudo isso é transformado, né? Se você ler alguns desses autores, você vai reparar que eles transformam todos esses nomes que estão colocados de forma literal aqui, eles transformam em ideias simbólicas. Bom, eu não vou me estender muito ainda sobre isso, nós vamos aos poucos, né, mostrando essas realidades que existem em termos de interpretação, né? Então nós vamos seguir aqui uma interpretação literal, evidentemente, o texto aqui não tem nenhuma linguagem simbólica. Ele está falando de um futuro, evidentemente, um futuro que está relacionado com a volta de Jesus, a sua segunda vinda, portanto, em que ele virá para reinar. Esse é o contexto destes últimos dias. Aqui são, a gente poderia dizer que são os últimos dos últimos, a gente poderia dizer assim. É o desfecho da história. Depois que isto acontecer, evidentemente a história ela se encerra e partimos para a eternidade. Mas vamos com calma. Vamos voltar à questão aqui. Um lugar que será o centro do mundo. Aqui fala claramente que esse lugar é Jerusalém. O monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas. Isso é a ideia clara de que este um lugar onde sabemos que hoje está a mesquita de Al-Aqsa, né, em Jerusalém, ali é o lugar original do templo. E aqueles muros que estão ali onde os judeus se lamentam constantemente é o resto. O que restou do antigo templo, do templo que foi destruído pelos romanos no ano 70. Então, devemos aqui entender que o templo será reconstruído, e esse templo será o lugar principal da Terra, o lugar do planeta Terra. Não será, o lugar principal não será Nova York, Paris, a ONU, Bruxelas, né, onde você tem ali a sede, né, da comunidade europeia. Não será a China, a Rússia, tudo isso que hoje as pessoas imaginam, né, o que será o centro do mundo daqui a algum tempo. Pode ser que antes disso várias dessas nações ocupem, se revezem aí à frente, né, do poderio mundial, do centro, mas lá no futuro será Jerusalém. E o que os povos irão buscar lá? Ali diz que todas as nações correrão para ele, correrão para lá. Muitos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Veja, aqui não é nada celeste, tá? As pessoas estão indo para um lugar na terra para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Veja que aqui está claro que os povos irão buscar instrução, a lei, a direção para suas vidas. Povos, aqui entenda, são povos e nações, os presidentes, os reis, os governantes, que vão continuar existindo, né, nesta terra. Vão continuar existindo líderes. Lembrando que nós voltaremos com Jesus em corpos glorificados e reinaremos juntamente com ele. Seremos seus, auxiliares, podemos dizer assim, corregentes de alguma forma. Essa é uma questão que também é interessante, mas veja que existem os povos, esses povos estarão buscando o ensino, a lei e o que eles levarão para suas casas, para os seus países, para os seus lugares, os lugares onde eles vivem, como o que eles vão obter. Veja que aqui diz que ele julgará entre as nações, resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. O que os povos vão obter recebendo a palavra pura de Deus, a palavra vinda diretamente de Deus para eles? Eles vão obter paz verdadeira, paz real e duradoura, não uma paz enganosa, não uma paz fictícia, mas uma paz que realmente irá perdurar, uma paz firme. Vai haver solução de contendas, essas contendas que sempre existiram entre as nações, entre os povos. Se você olhar a história da humanidade, ela é feita de contendas, é feita de guerras. Algumas de maior amplitude, mais que atingiram mais países, foram mais abrangentes, e outras menos, mais localizadas, países vizinhos, às vezes guerra civil mesmo, dentro do mesmo país. Mas o fato é que tudo isso vai acabar um dia. As contendas irão acabar. E veja que ilustração bonita que é trazida aqui. Aquilo que hoje é produzido para a guerra, aquilo que hoje se investe pesadamente em armamentos, mísseis, aviões, navios, tanques, armas, metralhadoras, fuzis, todo tipo de coisa, e as munições, evidentemente, para tudo isso, você tem aqui no símbolo das espadas e das lanças. Espadas e lanças aqui são instrumentos de guerra. Serão transformados, o texto diz, eles vão ser convertidos em arados e foices, que são instrumentos de produção, de produtividade. Ah, mas lá no futuro não vai ter nem arado nem foice. É possível que não, acredito que aí é bem possível que ainda existirão, mas é claro que você não vai se ater a isso. Aqui não é essa questão. Aqui todo mundo sabe o que é um arado e uma foice e para que eles servem. A ideia aqui é que aquilo que é produzido para destruir a mentalidade voltada, o investimento, o pensamento das pessoas voltados para a destruição, porque está todo mundo competindo, todo mundo querendo levar vantagem, todo mundo querendo invadir o território do outro, explorar os recursos que estão no país do outro. Enfim, tudo isso que leva às guerras, tudo isso vai acabar, e tudo que é voltado hoje, desperdiçado em termos de guerra, vai ser voltado para, primeiramente, a paz, porque vai haver a solução de eventuais disputas de forma firme e categórica, e vai haver uma mudança total na mentalidade dos povos, das nações. Veja que é um contraste aqui com a situação de Judá, uma situação conflituosa que eles viviam ali, uma situação onde não havia paz, onde não havia verdade. Deus não estava ocupando o centro da vida deles. E você vê que o mundo atual, as pessoas, os homens e as nações, eles não buscam a instrução na palavra de Deus para solucionar absolutamente nada. Portanto, a paz é impossível. Não vai haver paz em lugar nenhum do mundo, de forma duradoura, de forma real, efetiva. Você pode conseguir solução, pequenas soluções, pequenos acordos que são feitos temporariamente, barganhas que são feitas para poder ter uma trégua aqui, outra ali, mas logo começa outro conflito ali ou em outros lugares e por aí afora. Isso nunca vai acabar até que chegue o tempo do qual essa profecia está falando. Mas é evidente que se tem um lugar que será o centro do mundo, tem uma pessoa que será o centro do mundo, porque sem essa pessoa, nada disso vai acontecer. O texto é claro em dizer, quando ele diz: muitos virão, versículo 3, muitos virão, muitos povos, eles virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. A lei sairá dali, virá dali, virá a palavra, porque, por quê? Porque ele pessoalmente transmitirá a palavra. É a presença de Deus, na pessoa de seu filho, porque essa promessa, a promessa é que o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que veio a primeira vez aqui para morrer pelos nossos pecados, ele volte para reinar. Volte para reinar, ele é a verdade. É por isso que ele pode instruir. E claro que lá no futuro ele será reconhecido como a verdade, a fonte da verdade, porque ele próprio é a verdade encarnada, ele é a verdade em pessoa. E ele é que vai. As pessoas vão ouvir diretamente dele e isso realmente vai fazer toda a diferença. Você, claro, vai ter, acredito, nós estaremos lá ajudando Jesus, né, cooperando com Jesus. Ele não precisa de ajuda de ninguém, é evidente, mas ele certamente irá nos usar para ministrar as pessoas ali no seu reino milenar. Mas é claro que a palavra vinda diretamente dele, a palavra pura, cristalina, vai fazer toda a diferença. O Filho de Deus instruirá a todos, e o Filho de Deus é que garantirá a paz. Ele tem autoridade para isso, porque ele é Deus. Ele tem autoridade para isso, porque ele vai estar ocupando o trono, segundo Lucas. Nos informa, quando é anunciado ali o nascimento de Jesus, nos informa que Jesus ocupará o trono de Davi, seu pai. Claro que ele não fez isso na primeira vinda, portanto, ele ainda tem a cumprir na sua agenda perfeita, né, no seu plano perfeito, ainda tem a cumprir esse assentar-se no trono. No trono de Davi, que é uma maneira figurada de dizer. Ele, como descendente de Davi, ele está na linhagem. Essa linhagem é uma linhagem que lhe dá o direito terreno. Deus prometeu para Davi que o seu descendente seria, não seria um rei qualquer, seria um rei realmente vindo para estabelecer o reinado perfeito, o reino, o governo teocrático de verdade, onde Deus reina, onde Deus está no centro, onde Deus julga. É Ele que vai julgar, os povos, é Ele que vai estabelecer a verdade, vai estabelecer, o fim das contendas. É Ele que, com a sua autoridade, Ele vai fazer isso. E a verdadeira justiça irá prevalecer. Aqui não se trata da justiça daqueles que. Não chegamos ainda no juízo final aqui. E as nações já foram julgadas. Quando Jesus voltar e o anticristo estiver no poder, no dia da sua volta, as nações que se juntarem ali para apoiar o anticristo, todos serão derrotados, né? Todos serão eliminados. E Jesus, ele vem para estabelecer um reino com tudo renovado. As relações sociais inteiramente renovadas, as relações entre os povos inteiramente renovadas. Ele é o príncipe da paz, como nós vamos ver aqui em Isaías mesmo, né? Na profecia. E veja, o evangelho será o padrão das relações, o evangelho do reino, que será pregado logo ali antes da volta de Jesus. Nós temos essa ideia, nós vamos passar por isso ainda, vamos ver mais sobre isso, mas é o evangelho do reino que será pregado. O evangelho do reino é que estabelece os padrões desse reino, que não são os padrões iguais aos que as pessoas seguem hoje, os valores, os conceitos, as verdades em que elas acreditam, tantas coisas ruins que fazem do mundo o que ele é hoje. Essa mistura de coisas lamentáveis, difíceis, mas que Jesus virá para resolver. Ele vai restaurar a vida na terra efetivamente. É claro, o evangelho ele começou em Jerusalém, se nós formos ver, e aqui é onde o pessoal da interpretação simbólica para por aqui, né? É verdade, sim, que o evangelho começou em Jerusalém, ele se espalhou entre as nações. As nações foram alcançadas, porém, em termos individuais. Você não tem nações inteiras se convertendo a Jesus. Isso nunca aconteceu. Não existe uma nação de pessoas crentes, de pessoas salvas, pessoas redimidas. Você tem indivíduos. Esses indivíduos se reúnem, claro, nas comunidades chamadas igrejas. E claro que esses indivíduos são hoje já súditos do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Já somos súditos dele, já pertencemos a esse reino. Mas estes aspectos literais ainda não se cumpriram. Você não tem este ambiente do qual a profecia está falando. Você tem paz nos corações, você é justificado por Deus, mas o cumprimento desta profecia, evidentemente, é futuro. A gente sempre precisa reforçar esse ponto. O que nós devemos fazer a partir dessa profecia tão aqui curta, né? Ela tá resumida. Por enquanto, né, o que temos aqui não temos muitas informações, mas o que ela tem já é tão grande, já é tão bom, já é tanto motivo para esperança. Que bom isso! Mas o que nós devemos fazer? Então, eu acredito que devemos identificar e repudiar ideais antibíblicos que prometem soluções. Prometem soluções para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo. E não importa qual ideologia seja, qual é o salvador da pátria que se propõe, e se ele usa as vestes como se fosse defensor do cristianismo, se ele se opõe abertamente ao cristianismo, no final a diferença não será tão grande, porque qualquer um que se proponha a corrigir aquilo que é incorrigível do ponto de vista humano, ou seja, aquele que se propõe a mudar o mundo, a mudar uma realidade inteira, a fazer como se uma nação inteira pudesse, por exemplo, se tornar uma nação cristã, nós sabemos que isso não irá acontecer pela palavra de Deus. Então, nós temos que repudiar ideais antibíblicos, ideais que, no fim, eles acabam levando por caminhos tortuosos e nos afastando da verdade bíblica e, portanto, nos afastando de Deus. Devemos proclamar a verdade de que o único que pode oferecer verdadeira justiça e verdadeira paz é Jesus Cristo. Hoje, em termos individuais, você ganha verdadeira justiça, porque você é justificado. Você ganha verdadeira paz, porque a paz com Deus é promulgada, ela é estabelecida. E você pode, evidentemente, a partir disso, falar para outras pessoas, ser um instrumento de Deus, mas sempre será em termos individuais hoje. No futuro, aí sim, no mundo todo. E nós devemos proclamar isso. Devemos proclamar essas verdades em conjunto, que Jesus, ele resolve a situação de indivíduos hoje. A situação realmente que precisa ser resolvida, que é a inimizade contra Deus. E no futuro, ele irá resolver os problemas do mundo. E somente ele pode fazer tanto uma coisa quanto outra, e é isso que nós devemos realmente defender, ter como bandeira. Por isso, realmente vale a pena dar a vida como os apóstolos fizeram. E pensar e encher o nosso coração de esperança, de confiança nesse futuro que Deus tem preparado, porque nós estaremos lá. Com Ele, nós que somos salvos, nós que cremos, nós que entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude a vivermos desde já como verdadeiros súditos desse Rei, entendendo que há coisas que acontecerão no futuro. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.